garantir a segurança e o bem-estar. O grupo vai analisar mais de 3 mil contribuições recebidas pela ANAC. As colaborações trazem sugestões de pessoas interessadas no tema, como médicos veterinários, entidades da sociedade civil e associações. Em 22 de abril de 2024, João Fantasini saiu de São Paulo para o Mato Grosso com o cachorro Joca, da raça Golden Retriever. Mas a companhia aérea mandou o cão para Fortaleza e quando chegou ao destino final, ele estava morto. Agora, João luta por regras mais rígidas pelas companhias aéreas na hora de transportar um animal, para a história não se repetir. Eles têm que seguir uma legislação muito bem rígida em relação a como a gente transporta os animais, até porque eles fazem parte da nossa família. Eles têm que olhar para os animais de uma outra forma. Atualmente, mais de 80 mil animais domésticos são transportados em companhias aéreas brasileiras. E para definir novas regras de transporte, foi criada uma comissão coordenada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O grupo vai analisar quase 3.400 contribuições feitas pela sociedade. O diretor-presidente da agência, Tiago Pereira, reforça o comprometimento do órgão. A nossa equipe técnica tem trabalhado com afinco aí para consolidar essas contribuições, reunir os agentes públicos que têm competência para ajudar nessa discussão dessa matéria. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que é preciso discutir a possibilidade de ter câmeras nos aviões, rastreamento dos pets para que tutores possam acompanhar o deslocamento do animal, além da responsabilização das equipes das companhias aéreas. A estimativa é que a nova regra seja apresentada pelo grupo em um mês, informou o ministro. E nesses 30 dias, a gente, através dessa comissão, a gente quer avançar numa legislação que efetivamente proteja o transporte animal brasileiro. E o mesmo tratamento que o animal tem dentro da cabine, ele precisa ter também no porão. O servidor público Hélio Fernandes é tutor da Charlotte, uma shih tzu de 2 anos, que já viajou 2 vezes para a praia de avião dentro da cabine. Para ele, é importante regras para garantir a segurança da pequena companheira e de animais que viajam no bagageiro. Você cria um laço com aquele animal e você quer que ele esteja, né, seja bem protegido e faça uma viagem tranquila para que você volte e passe também, né? Atualmente, segundo a ANAC, a empresa aérea poderá oferecer o serviço de transporte animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave. Confira mais informações no site gov.br/ANAC. Reportagem Thaísa Vitória. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você, até amanhã. A voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo de São Paulo sobre privatização da Sabesp. Superior Tribunal de Justiça decide que mulher não terá de indenizar ex-marido pelo uso de imóvel que pertence aos dois. Justiça Federal determina demolição de hotel em área de preservação permanente em Mato Grosso do Sul. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal pede informações ao governo de São Paulo sobre a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A providência é medida de praxe e tem o objetivo de auxiliar na análise do caso. Neto Costa. O pedido foi formulado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Barroso deu 24 horas. Para que o governo de São Paulo, a Assembleia Legislativa Estadual, o Conselho de Administração da Sabesp e o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização prestem informações na ação do Partido dos Trabalhadores que discute a privatização da estatal. O PT questiona uma lei estadual do ano passado que autorizou a venda da Sabesp. Um dos pedidos do partido é a suspensão do processo de privatização previsto para ser concluído na próxima segunda-feira, dia 22. As inscrições para o selo Linguagem Simples seguem abertas até o dia 31 de julho. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, a premiação vai reconhecer tribunais, conselhos e escolas do Poder Judiciário que se destacaram na tarefa de tornar mais clara a comunicação com a sociedade. Os interessados em participar devem ter ações em pelo menos 3 dos 5 eixos do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. A descrição dos eixos e o link para fazer a inscrição estão disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça. Uma mulher não vai precisar pagar aluguéis ao ex-marido pelo uso de imóvel que pertence a ambos. Esse julgamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa. O homem ajuizou ação pedindo aluguéis contra a ex-esposa, que continuou vivendo com a filha do antigo casal na residência que pertence a ambos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando a sentença, determinou o pagamento. E a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o STJ admite a cobrança de aluguéis quando um dos ex-cônjuges faz uso exclusivo do imóvel comum, inclusive antes da partilha de bens. Mas, nesse caso, a convivência com a filha afasta a ideia de uso exclusivo por um deles. Banco não pode pagar gratificação especial na rescisão somente a alguns bancários. Segundo a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a diferenciação viola o princípio da isonomia. Larissa de Paula. O gerente-geral do Banco Santander foi demitido em 2012. Na ação, ele disse que na dispensa não recebeu gratificação especial concedida pela empresa por ter trabalhado mais de 10 anos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a sexta turma condenou a instituição financeira a pagar o valor ao empregado por falta de critérios objetivos capazes de justificar o tratamento desigual. O dono de um hotel em Mato Grosso do Sul foi condenado a demolir o imóvel construído a 21 metros da margem do Rio Paraguai, na região de Porto Morrinho, próximo ao município de Corumbá. O empresário também vai ter que apresentar projeto de recuperação ambiental, porque a propriedade foi construída em área de preservação permanente. O proprietário recorreu da condenação de primeira instância sob o argumento de que exercia atividades de ecoturismo ou turismo rural permitidas pela legislação ambiental. Mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, manteve a condenação ao verificar que o laudo pericial concluiu que houve dano ambiental de pequenas proporções, sendo possível a demolição do imóvel e a reparação da área comprometida. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radioetvjustiça.jus.br. E ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova o uso do Vale Cultura para compra de ingressos em eventos esportivos. Projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos quer incentivar idosos a estudar no ensino formal. Senador do PL afirma que governo arrecada muito, torra tudo e ainda faz dívida. Boa noite. O plenário do Senado aprovou o uso do Vale Cultura no valor de R$ 50,00 mensais em eventos esportivos. O benefício é concedido a trabalhadores de empresas que aderiram voluntariamente ao Programa de Cultura do Trabalhador. Mais detalhes na reportagem de Érica Christian. Criado em 2012, o Vale Cultura, no valor de R$ 50,00 mensais, é pago a trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos em empresas que aderiram voluntariamente ao Programa de Cultura do Trabalhador. Com a aprovação do Senado, o Vale Cultura poderá ser usado também em eventos esportivos, como ingressos para partidas de futebol. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, avalia que outras modalidades esportivas poderão ter sua plateia ampliada com o benefício e lembrou que diversas cidades não contam com uma agenda cultural. Nós não miramos no futebol. A gente quer formar plateia em todas as modalidades. A gente vê modalidades como vôlei, basquete, tantos eventos que acontecem nas cidades. Tem muitas cidades do interior que não têm eventos culturais. A gente acredita que o princípio maior é do lazer, é do entretenimento para as famílias. Pelo Programa de Cultura do Trabalhador, as empresas participantes podiam deduzir do imposto de renda o pagamento dos R$ 50 mensais do Vale Cultura. Mas desde 2017, esse incentivo fiscal acabou. Apesar de ser contrário à legalização dos cassinos e do jogo do bicho, Carlos Portinho afirmou que deverá incluir no projeto que parte dos recursos arrecadados com esse setor possa ser usada como incentivos fiscais para atrair mais empresas que concedem o Vale Cultura. No incentivo fiscal, a gente está trabalhando, tem uma emenda minha apresentada, embora eu seja contra ao projeto de lei dos cassinos resorts, eu acho que se passar algum recurso disso, poderia, por exemplo, financiar o Vale Cultura, voltar a ter a contrapartida para esse incentivo fiscal. A senadora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, manifestou preocupação com a questão da segurança pública no Brasil. Segundo ela, quem manda nos presídios são as facções criminosas, além de estar normalizada a disputa entre o tráfico de drogas e as milícias armadas. Buzetti reconheceu o esforço do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para colocar o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição e afirmou que é preciso unir a inteligência de todas as polícias para combater as facções. No entanto, argumentou que é necessário atualizar a legislação para combater o crime, que está cada vez mais organizado. O bandido tem que voltar a ter medo da polícia, ter medo do Estado. O vagabundo que se acha no direito de levantar a mão para uma mulher tem que ser punido por isso. Este é o papel do Estado. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que incentiva as pessoas com 60 anos ou mais a continuarem estudando. De acordo com o censo do IBGE de 2022, a população idosa no Brasil teve um acréscimo de 56% em relação a 2010. No Brasil já existem algumas iniciativas nesse sentido, como da Universidade de Brasília, que promoveu em 2023 um vestibular específico. O projeto da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, determina que as instituições de ensino superior criem ações para assegurar o acesso dos idosos aos cursos de graduação, como aconteceu na Universidade de Brasília em 2023, quando houve um vestibular específico para pessoas com 60 anos ou mais. O projeto contou com o parecer favorável do relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos. A senadora Soraya Tronic, do Podemos Sul-Mato-Grossense, citou a Universidade da Maturidade, iniciativa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como um exemplo na educação de idosos. A qualidade de vida que hoje eles têm. Para ir para uma, ninguém tem dor em nenhum lugar, ninguém tem dor de cabeça, ninguém tem artrite. O relato das famílias é algo que impressiona. Acaba a depressão, eles se reúnem, eles viajam. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou os governos da Noruega, da Alemanha e da Grã-Bretanha. Ele alegou que ambientalistas brasileiros gostam dos modelos europeus de utilização de energia, mas ressaltou que tais países recorrem a combustíveis poluentes para manter as suas economias. Para exemplificar, Plínio citou que a Alemanha implantou um modelo público ambiental no Brasil, porém, de acordo com ele, os alemães voltaram a recorrer ao carvão para alimentar suas fábricas. Na opinião do senador, alguns países fazem exigências para o Brasil, mas não cumprem as metas ambientais. A verdade é que esses pretensos modelos dos nossos ambientalistas não conseguem manter suas metas climáticas. Abandonam. No primeiro aperto, abandonam. E o Brasil continua cumprindo com as metas climáticas, como se fôssemos nós os responsáveis pela desgraça ambiental do planeta. O Senado aprovou em plenário o projeto que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana para estimular as atividades agrícola e pecuária nas cidades e em áreas de transição com o meio rural, em espaços ociosos e subutilizados nessas localidades. Mais detalhes com o repórter Alexandre Campos. O Senado aprovou no projeto da Câmara dos Deputados que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Um dos objetivos da proposta é ampliar a oferta de alimentos à população urbana em situação de vulnerabilidade por meio do aproveitamento de espaços ociosos ou subutilizados nas cidades ou nas áreas de transição com o meio rural. Para que esses objetivos saiam do papel, os planos diretores das cidades deverão prever a exploração de tais atividades nos diversos espaços adequados para esse fim e contemplar os interesses locais. Apesar de dizer respeito diretamente aos municípios, a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana será planejada e executada de forma cooperativa com os estados, a União e as instituições da sociedade civil e de ensino, pesquisa e extensão. Relator do projeto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Beto Faro, do PT do Pará, lembrou que a prática da agricultura urbana gera diversos benefícios, incluindo o aumento da solidariedade entre vizinhos. Para além da produção local de verduras, frutas, legumes, tubérculos, cereais, leguminosas, flores, ovos, mel, entre outros produtos, a agricultura urbana é também uma fonte de trabalho e de renda para muitas famílias. Ademais, muita gente, especialmente idosos e crianças, faz da agricultura urbana uma ocupação de seu tempo livre, lazer e um hobby saudável. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou as medidas econômicas que vêm sendo tomadas pelo governo federal. Ele afirmou que o governo Lula deveria trabalhar para diminuir os efeitos econômicos negativos, mas, em vez disso, faz ataques direcionados ao Banco Central. No entendimento do parlamentar, é preciso uma gestão responsável que priorize a estabilidade econômica e o bem-estar da população. Marcos Rogério destacou que a arrecadação vem batendo recordes, sendo a maior registrada nos últimos 24 anos. No entanto, o senador alega que o país registrou déficit primário de 280 bilhões de reais no acumulado de 12 meses. Na avaliação dele, ocorre um negacionismo fiscal no governo. Era de se imaginar que, com tamanha arrecadação, a situação das contas públicas ficaria mais equilibrada. Mas não, as contas do governo estão no vermelho. E pior, com o maior saldo negativo da história. Ou seja, arrecadou mais e torrou tudo. E ainda fez dívida. A lei da igualdade salarial entre homens e mulheres completa um ano neste mês de julho. O texto prevê que, quando for realizado trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função, deve haver igualdade de salários e de critérios remuneratórios entre os dois sexos. Neste cenário, um levantamento do IBGE apontou que, em 2022, os homens receberam um salário médio 17% maior que as mulheres. Para a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, essa legislação tenta corrigir uma distorção amplamente tolerada no Brasil, que é a diferença do salário entre homens e mulheres. Jussara Lima, entretanto, acredita que, apesar dos desafios ainda presentes na sociedade, a lei é vista como um importante avanço. Paciente e vigorosamente, nós mulheres vamos conquistando um tratamento igualitário em todas as esferas da nossa sociedade. Edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. E o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Relator aponta impunidade e falhas na reparação do crime socioambiental de Brumadinho. Câmara analisa a proposta que oficializa uma política pública para a gestão dos territórios indígenas. Projeto que garante acesso a aulas remotas para estudantes grávidas e lactantes avança na casa. Boa noite. Os deputados estão analisando proposta que garante o acesso a aulas remotas antes e depois do parto para alunas de qualquer nível de ensino. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre o texto. Já aprovado em duas comissões, projeto que assegura estudantes grávidas e no período de amamentação o direito a estudar de maneira remota, chega à Comissão de Educação. O texto garante o ensino domiciliar em todos os níveis e modalidades unidades de ensino. A proposta original, já aprovada no Senado, dava direito à educação à distância somente no nível superior. Foi na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara que a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, modificou a redação para estender o benefício a todas as estudantes. Relator do projeto na Comissão de Saúde, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destacou que a gravidez na adolescência representa uma das principais causas de abandono escolar. E isso, segundo ressaltou, resulta em um futuro mais desigual para mulheres na sociedade. Além disso, o deputado, que é médico, destacou a importância também para a criança. E você manter a mãe também em casa com a criança, que o leite materno também é fundamental no desenvolvimento da criança e na primeira infância, né? Se não vão perder o ano, né? E você também tem o aconchego familiar, onde ela possa trocar a fralda, no horário correto, porque a criança também precisa de rotina. Atualmente, a legislação já garante que a estudante grávida pode substituir as aulas por exercícios feitos em casa e realizar provas e exames em regime domiciliar. A gestante tem essa prerrogativa a partir do 8º mês de gestação e por mais 3 meses após o parto. Com a alteração, elas poderão também assistir às aulas. Aprovado na Comissão de Educação, o texto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Dados do Anuário Brasileiro. Até 13 anos são estupradas no Brasil, sendo que a maioria delas tem até 5 anos de idade. Luiz Couto, do PT da Paraíba, também cita dados da Organização Mundial de Saúde, que estima a exploração de 320 menores de idade por dia no país. Luiz Couto acredita que os números são subnotificados, pois a violência geralmente é praticada por pessoas próximas às vítimas. O deputado destaca a importância de investir na educação sexual e na criação de uma rede de proteção às crianças e adolescentes envolvendo diversos setores. Primeiro, a própria família. Segundo, a própria escola, também a própria sociedade e até as organizações religiosas, o próprio parlamento, o poder executivo, o Ministério Público também. Então é preciso que o Ministério dos Direitos Humanos e Minorias, que possam trabalhar nessa perspectiva e de dizer, olha, não dá para continuar desse jeito. O governo, o poder público tem que tomar providência. Economia. José Nildo, do PDT do Amapá, está preocupado com a competição desigual entre a indústria nacional e a estrangeira. O deputado cita como exemplo o setor automotivo, já que pela primeira vez em mais de uma década, as importações do setor superaram as exportações. Na avaliação de José Nildo, o aumento das importações representa um risco para a indústria brasileira, uma vez que pode prejudicar a geração de empregos e riquezas no país. Por isso, ele defende a adoção de mecanismos que protejam a produção local e combatam a concorrência desleal. De acordo com Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, à medida que o governo aumenta impostos, corta recursos de setores essenciais, como saúde e segurança pública. Em contrapartida, o deputado acusa o executivo de perdoar dívidas bilionárias de empresas envolvidas em escândalos. Messias Donato afirma que o governo elabora medidas provisórias que beneficiam grandes grupos empresariais. Segundo o deputado, a política fiscal estabelecida pelo Ministério da Fazenda cria dificuldades financeiras para a população. Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, divulga a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da Economia Informal. Ele aponta a importância desse espaço para o avanço de projetos relacionados ao tema, como propostas que regulamentam a atividade dos trabalhadores em aplicativos. Esta frente parlamentar, que tem, além dos deputados, um conselho de entidades que lidam com o trabalho informal. Vicentinho critica a falta de direitos básicos para os trabalhadores informais no Brasil, entre os quais férias, 13º salário, aviso prévio e fundo de garantia e a ausência de sindicatos representativos das categorias. Não tem oportunidades, aí vai ter que fazer bico. E fazendo bico, não tem direitos e ficam muito isolados e não trabalham em equipe, não tem solidariedade entre si, porque não tem sindicato, não tem assembleias. Então, diante desse fato, é muito importante nós nos debruçarmos sobre uma realidade nua e crua e dura para os trabalhadores desse país. Desenvolvimento Regional. José Nelto, do PP de Goiás, pede que o governo federal renegocie a dívida dos entes federados com a União. Segundo ele, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados estão sobrecarregados por débitos que impedem investimentos em áreas como infraestrutura, saúde, educação e ciência e tecnologia. José Nelto acusa a União de agir como um banco de agiotagem ao cobrar juros sobre juros das unidades da federação. Ele defende a renegociação como forma de evitar a falência dos estados, garantindo assim a continuidade dos serviços públicos e dos investimentos essenciais. Afonso Rando, PP, pede ao governo federal urgência no repasse de recursos para o enfrentamento à situação de emergência no Rio Grande do Sul. Além de apoio financeiro para a área de habitação e para os empresários locais, ele cobra celeridade nos repasses para o setor agropecuário do estado. Afonso Rando lembra que os agricultores gaúchos têm sofrido não somente com as recentes enchentes, mas também com as estiagens no último ano. Ele defende a aprovação de projeto que visa perdoar dívidas de custeio e prorrogar investimentos dos trabalhadores do campo. Transportes. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, apoia a implementação da tarifa zero no transporte público de todo o país. Ele afirma que 116 cidades brasileiras já adotaram a medida. O deputado avalia que a gratuidade vai facilitar o acesso da população a serviços essenciais e a programações culturais. Gilmar Tato também aponta que alguns municípios já oferecem serviço parcialmente. O congressista faz um apelo para que o assunto seja debatido pelas prefeituras de todo o país e ressalta que a ideia é adotar um modelo semelhante ao modelo do SUS. Muitas pessoas deixam de procurar emprego porque não tem um recurso para o transporte coletivo, ou mesmo deixam de ir numa consulta médica, deixam de visitar um parente, um amigo, ou mesmo de namorar, ou participar de uma atividade cultural gratuita, porque não tem este recurso. A luta é no sentido de nós implantarmos a tarifa zero em todos os municípios. Assim como tem o Sistema Único de Saúde, que é público, gratuito e universal, também o transporte, ele tem que ser público, gratuito e universal. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, celebra o início das obras de pavimentação asfáltica da BR-030 entre Cocos, na Bahia, e Mambaí, em Goiás, um trecho de 194 quilômetros. Na visão do parlamentar, a rodovia vai impulsionar o desenvolvimento do Oeste Baiano. Talvez essa estrada seja uma das mais importantes hoje a serem concluídas na Bahia. Vai trazer um grande desenvolvimento para aquela região. A BR-030 ela foi projetada há mais de 40 anos atrás. E esse trecho era esperado por muitos e muitos anos pelos baianos. Vai encurtar a distância entre o Planalto Central e o Nordeste brasileiro, especificamente a Bahia. Ela vai passar uma área extremamente produtiva na Bahia. E essa estrada, com certeza, trará um novo vetor de desenvolvimento daquela região de Cocos, São Desidério, Correntina, Jaborandi. Além da ligação, vai trazer esse desenvolvimento. Charles Fernandes explica que a obra será feita em duas etapas. A primeira parte com 94 quilômetros de asfaltamento e a segunda com os outros 100 quilômetros. Ele acredita que a rodovia será entregue à população em um período de 24 meses. Flávio Nogueira, do PT, ressalta as homenagens prestadas ao Piauí durante reunião da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. No evento foram apresentadas a parlamentares, investidores e empresários as duas obras prioritárias do governo piauiense. Ao mencionar o término do Porto de Luiz Correia e a retomada da navegação do Rio Parnaíba, Flávio Nogueira reforça que as duas obras são fundamentais para o desenvolvimento do Piauí. Pompeu de Matos, do PDT, protesta contra os preços abusivos cobrados nas passagens para o Rio Grande do Sul. Na visão do deputado, as companhias aéreas estão se valendo de uma situação de crise enfrentada pelos gaúchos para o

cuidamos e respeitamos as memórias dos que deixaram saudade. Contamos com o único crematório do Piauí, além de salas e velórios, espaço para reflexão, capela ecumênica, floricultura e estacionamento, cemitério parque e crematório Jardim da Ressurreição. Descanso eterno daqueles que você ama. Viva as férias com estilo. As férias são um momento perfeito para relaxar, explorar novos lugares e, claro, se sentir ainda mais bonita. E para garantir que você esteja sempre com o look perfeito, a Zemp é o destino certo. Além disso, você encontra diversas peças para criar combinações únicas que refletem suas personalidades e estilo. Vem para Zemp, Centro, Jockey e Teresina Shopping. Siga nosso Instagram, @zemp.bijuterias. Zemp, mais que uma loja, um mundo de oportunidades. Bocais FM, tocando forte seu coração. Every day, every time, I call the best radio. Bocais FM 89.5 89.5 The best radio. A rádio que você ouve em volume máximo. Bocais FM. Thank you. Rockais FM, o melhor da música, na melhor rádio. Atenção, as 48 horas eletrizantes estão de volta na BYD Car Mais. Só nesta sexta e sábado você compra seu BYD com as melhores condições para entrar no mundo eletrificado. Modelos com bônus de até R$30 mil, um ano de seguro grátis e muito mais. Aproveite e conheça o surpreendente BYD King e o super lançamento Song Pro. 48 horas eletrizantes é nesta sexta e sábado na BYD Car Mais. Avenida Dom Severino, 1848 Horto. Paz no trânsito começa por você. Viva as férias com estilo. As férias são o momento perfeito para relaxar, explorar novos lugares e, claro, se sentir ainda mais bonita. E para garantir que você esteja sempre com o look perfeito, a Zemp é o destino certo. Além disso, você encontra diversas peças para criar combinações únicas que refletem suas personalidades e estilo. Vem para Zemp, Centro, Jockey e Teresina Shopping. Siga nosso Instagram, @zemp.bijuteria. Zemp, mais que uma loja, um mundo de oportunidades. The best radio. Rockais, a melhor rádio. Every day, every time I call the best radio. Rockais FM. Rockais. 89.5, the sound of paradise. The radio I like to listen to. Rockais FM. Rockais FM, o som do paraíso. The sound of I'm gonna hold you in my arms forever. is my radio, Kokaza FM. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know. Cais FM 89,5. O som do paraíso. Cais FM. Prepare-se para elevar o nível de aventura com a nova geração Ford Ranger XLS 4x4 automática 2024. A picape raça forte com taxa zero e supervalorização do seu usado. Somente nesse mês, a nova geração Ford Ranger XLS 2024 com taxa zero em até 24 vezes e supervalorização do seu usado. Toda a potência, design, robustez e tecnologia Ranger com as melhores condições para você. Na Ford Antares, na Avenida João 23, por tempo limitado. Férias perfeitas e estilo impecável. Com Moda Paraíba você vai estar sempre na moda enquanto aproveita suas atividades favoritas. Tênis masculino 10 vezes de R$14,90. Tênis feminino 10 vezes de R$15,90. Rasteira 5 vezes de R$17. Papete 10 vezes de R$14,90. Viva cada momento com looks que unem moda, alegria e praticidade. Férias Moda Paraíba, estilo e energia. Cocais, a melhor rádio. The best radio station, Cocais.

Cocais FM. Looking for a place to go. Cocais FM, o som do paraíso. Searching for the sun. another chance to make amends. Léo Madeiras tem preço baixo, qualidade e o maior estoque do mercado. Todos, eu falei todos os MDFs madeirados e unicores da Arauco, Duratex e Guararapes com 15% de desconto nas compras à vista acima de R$500. Eu disse todos os MDFs madeirados e unicores da Arauco, Duratex e Guararapes com 15% de desconto nas compras à vista e mais diversas ofertas na loja. Corre pra Léo e aproveite, só na Léo tem. Há mais de 4 décadas, o Cemitério Parque Jardim da Ressurreição tem estado ao seu lado nos momentos mais difíceis. Um amplo espaço verde, com tranquilidade e segurança, cuidamos e respeitamos as memórias dos que deixaram saudade. Contamos com o único crematório do Piauí, além de salas e velórios, espaço para reflexão, capela ecumênica, floricultura e estacionamento. Cemitério Parque e Crematório Jardim da Ressurreição. Descanso eterno daqueles que você ama. Too far for me now to find. the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too, if you would believe, you too might be overjoyed, over love. Cais FM, o som do paraíso. Thank you. Cocais FM, o som do paraíso. And I ain't never said how much I need sugar, but I sure need you by my side. My love, just thinking about you, baby, just blows my mind. My love, just thinking about you, baby, just blows my mind. Oh, the time. Stayed with me anyway. And even though you ain't gonna lose too much by leaving, I'm so glad you stayed. You'll never have to worry. Oh, baby. It takes some time. radio, Cocais FM. Little genie, inovação e confiança é aqui na Newland. Ofertas imperdíveis para você adquirir o seu Toyota Zero. Toda linha Yaris com condições especiais. Venha conferir. E mais, se você é produtor rural ou CNPJ, a Hilux Power Pack está esperando por você a partir de R$ 199 mil. Aproveite essa oportunidade única. Visite a Newland Toyota mais próxima de você agora mesmo. Não deixe essa chance passar. Toyota é na Newland. Paz no trânsito começa por você. Férias perfeitas e estilo impecável. Com Moda Paraíba você vai estar sempre na moda enquanto aproveita suas atividades favoritas. Tênis masculino 10 vezes de R$ 14,90. Tênis feminino 10 vezes de R$ 15,90. Rasteira 5 vezes de R$ 17. Papete 10 vezes de R$ 14,90. Viva cada momento com looks que unem moda, alegria e praticidade. Férias Moda Paraíba, estilo e energia. Thank you. Cocais FM, o som do paraíso. Radio Cocas FM.

que você está na Cocais. Cocais FM 89,5. O som do paraíso. Cocais FM. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How are they to know someday they? Same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. But somehow some things never change, and even time hasn't cooled the flame. It's burning even brighter than it did before. They've got another chance, and if they take it, maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love. Something kept them